te apresenta. Lado diferente da vida, onde a morte se atua. Na rua, a verdade é dura, olho grande te afunda. Derruba a realidade expressada no e crua. Continua. O copo é tirado em cima da cama com furo na testa. Puxa não mais uma página. A morte não tem paciência, apenas o corpo em decadência. Pros vermes não falta comida. É estranha a vida. Resenha até o joelho despelar. É verdade, fé não pode faltar. Desculpe, não é isso que vai te salvar. Talvez o respeito com o ferro. Ah, isso te leva a uma gaveta gelada. Depois de ter sido cortado e costurado de cima a baixo. A sua vela eu acendo no dia dos finados. A droga que não tem dó te faz sorrir, chorar, matar, roubar. Viajar, não consegue parar, agora é só enterrar. Deu pra se ligar? Tipo uma cobra te dando um bote. Tipo ladrão correndo da morte. O playboy aqui não tem sorte. Aqui não termina, começa. Sai da reta. A peste te apresenta. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia. Expulsando o olho grande, aqui é vontade de vencer. Perder o amigo não é fácil. Contrário. Que Deus dê a sentença, quem estiver errado te falo. Que não, cola comigo que entra de embalo. Fui claro, quem tem os dons permanece. Que sobe, o dia desce, quem bate não. Se lembra quem apanha não. Se esquece, respeito ganha, se merece. Te peço licença, pra gira entrar na sua cabeça. Humildade que conta, sou uma mais. Que coloca os malucos, cabelos trançados. Nas nossas folgadas falamos gírias. Convivemos no meio de José e Maria. Sua cara é coragem, se ligou. Aumenta o som. Tenha pressa, já demorou. Se está procurando bem bom, não encontrou. Curte o rap invadindo a sua casa 200 por hora. Novo século promete, não fico de fora. Vamos chegando, se acomoda. O rap invadiu minha cabeça. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia, anomalia. A peste te apresenta. Anomalia. Tá lembrando o meu estilo, te falo. Que é que eu invento, não copio, se liga. Se não gostou, já dá ideia, eu aceito. Não sou melhor que ninguém, talvez diferente. Cara feia que não assusta. Teu nome carimbado, rapper na testa. Não escuto gosto, é que nem... Cada um tem um visado mais que nota de um real no passado. É foda. É foda, já andei na corda bamba. Quem passa por ela sabe que o buraco é fundo. Escolha o seu lado maluco. Não falo água, igual o bebo andando na rua. Duas cabeças pensam mais que uma. O rap foi a cura pra minha e pode ser pra sua. Óculos na cara não é sinal de inteligência. O que adianta ter um terno diploma e ser escravo do sistema? Me diga, explica, pense mais um pouco, insista. Não é entrevista, nem autópsia, perícia. O que rola é malícia, a rima que te conquista. O som tá aí, critica. É real, aqui não é festa. Agora ninguém mais segura. Playboys, faça. Senadores, faça. Página de gravata, faça. Pagodeiro, faça. Qualquer tipo de embalo, faça. Vem, sai da reta. A peste te apresenta.